Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, Todo-Poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, Todo-Poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação, pertence ao Senhor. Que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, Todo-Poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida. Ele fez mais que vencedor. Aleluia. Jesus Cristo.